cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Hope I'm too late to mess with your fate, to dig up a hole, put you upright in place. I'll tell you, sunflower, I'll water bound to lay to let you stand still. I'll tell you, sunflower, there's still a land to fill. Hope I'm too late to win you the race. I fill out my lungs, give in the chase. I'll tell you, sunflower, I'll water. Ora, então bem-vindos aqui mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. A banda de que vamos falar já aqui, enfim, foram referência, até por via de outras bandas que falámos, e enfim, estamos aqui também a falar num universo ligado a Leirias, enfim, que já outras vezes aqui referimos, nomeadamente coisas ligadas à Omnicord Records, como, enfim, recentemente falámos aqui com Born Online, num projeto, enfim, uma spin-off também de Born Online, mas pronto. Iremos falar hoje sobre Few Fingers e sobre o álbum Burning Ends, que nos permite trazer aqui à conversa, ainda que seja via telefone, com um dos mentores, o Nuno Rancho, que se pôs a ter paciência para falar aqui na Boa Nova. Antes de mais, Nuno, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que virtualmente. Obrigado pelo convite. Obrigado nós por ter aceito. Perfeitamente. É verdade, eu disse aqui há pouco que, de algum modo, é um projeto que está ligado também à Leiria. E onde há várias e boas bandas que vão ser daqui de destaque, umas já terminaram, outras vão seguindo. A que é que se deve, antes de mais, Leiria ter assim este alfobre? Eu acho que sempre houve muitos projetos em Leiria, não é? Muitas bandas, muitas pessoas a quererem tocar e a tocarem bem. Neste momento acho que é mais fácil para nós sermos conhecidos e estarmos mais postos, exatamente por causa da Omnishore Records, que tem feito um bom trabalho e apostado nas bandas de Leiria e tentar pô-las a tocar e para além de Leiria. I'll leave them, take care, and I'll walk to the end. o facto de estar pertencente a outros, a outras bandas, da Pouco Sport, os Bússola, os Indigno, veio participar no Estima Maria também, portanto, discos da qual, enfim, já foram amplamente divulgados. E quando é que percebeu que, de algum modo, aquilo que queria fazer agora estava num universo novo? O universo Few Fingers, a par com o André Pereira, e não naqueles outros que, de algum modo, onde participa? Eu sempre escrevi canções, quer dizer, no formato acústico, não é? Uhum. Um bocado na linha do que são os Few Fingers. Mas nunca tinha surgido a oportunidade de ter um projeto ou ter uma banda e gravar um álbum nesses moldes. Entretanto, com o convite ao Omnishore Records para participar na Coletânea Lady Calling, acabei por gravar um inédito com o André que achávamos que era bom e que fazia todo o sentido continuarmos e fazer um álbum. Sempre tive na ideia de experimentar estas sonoridades mais folk e mais acústicas, e acho que o resultado agrada. Exatamente, é que está aqui. Aliás, já no momento em que o programa é boa, já está disponível para venda. Sendo que não queríamos já aqui passar sem falar precisamente do estilo musical que associou, ainda há pouco falou aqui no folk. Uhum. E curiosamente há um termo que gosto bastante na vossa descrição, que é a música dedicada para aquele lusco-fusco. E digo isto porque houve aqui um problema da rádio no final do dia que era precisamente lusco-fusco, que era de um colega nosso. E a ideia com que ficamos é precisamente isso. Agora, o lusco-fusco percebe-se na audição e no sítio onde se quer fazer. E eu pergunto, e levar isto para os palcos? Estamos a falar eventualmente de num concerto mais dedicado, entre aspas, ao chamado gente sentada? Sim, será sem dúvida para auditórios e pessoas gente sentada, exatamente isso, não é? Apesar de querermos ter uma banda de suporte, e iremos ter com bateria, baixo, o resto dos elementos que faltam ali para que consigamos tocar o CD como as músicas como estão no CD. E a nossa ideia também é tentar dar a volta um tema ou dois para que eles consigam crescer e dar para dançar um bocadinho. Two old sailors. Agora, há aqui uma questão que não queria deixar passar logo à partida, que é o grafismo do próprio disco. Porque, enfim, só usar o termo Few Fingers, o próprio disco depois vem a materializar isso com indicação de sons associados à posição das mãos, etc. Uhum. A que é que se deve esta vossa ligação? E porque é que quiseram demonstrar assim na capa do disco? Na verdade, foi só uma opção estética. Não foi uma coisa muito pensada. Surgiu essa ideia, surgiu uma imagem na internet com as notas musicais em linguagem gestual e, aliás, até foi o Hugo Ferreira, da Omnicord Records, que nos mostrou a imagem. Nós gostámos da ideia, achávamos que ia ficar lindamente como capa de álbum e depois o João Diogo, que fez o artwork, encarregou-se de juntar tudo, não é? E até o produto final. Mas não foi uma coisa muito pensada, nem tem grande significado. Só achámos mesmo extremamente interessante o facto de haver a linguagem gestual para as notas musicais. Thank you. criação dos temas, há pouco como disse, o primeiro, enfim, surgiu do tal desafio do Leiria Calling, da compilação. Podemos presumir daqui que a criação dos temas é todo posterior a essa criação para a tal compilação? Sim, na verdade, existem canções que já têm alguns anos, inclusive uma canção, uma ou duas, já têm 10 anos, que eu tinha na gaveta, que ainda não tinham tido a oportunidade de surgir em nenhum dos meus projetos, e acabavam por encaixar em Few Fingers. Eles estavam na gaveta, mas ainda não estavam gravados, eram só maquetes, ou então andavam só na minha cabeça há algum tempo, sem estar em suporte físico ou virtual. Posteriormente a essa música do Larry Cohen, foi aí que gravámos o álbum todo. E realmente houve coisas que surgiram só para o álbum também. Treasures Temos estado a falar com o Nuno Rancho, dos Few Fingers, e sendo que a outra parte, reportamos André Pereira, que é uma pessoa que se formou em Guitar Institute em Londres e que tem tocado com outras bandas, como o Ultralevo, há pouco também referimos aqui Tim Maria e quem é o Bob. Sendo que és, então, os outros 50% da banda, temos que dizer, em relação ao disco, que enfim, as letras são todas suas, mas a música é partilhada entre si e o André Pereira. Exato. E ele veio tocar todos os instrumentos. Todos os instrumentos. Daí a referência que fez há pouco, quando forem parar, enfim, para palco, têm a intenção de levar uma banda, pronto, uma banda de suporte, não é? É sendo assim um processo entre os dois, tornou-se as coisas mais fáceis, ou nem por isso, enfim, vou saber a sua opinião. Tornou bem mais fácil. Eu tenho confiança plena no André, não é? Já trabalhámos juntos no Steam Maria. Uhum. Inclusive, ele foi o baterista da minha primeira banda há cerca de 15 anos atrás. Já nos conhecemos há muito tempo, somos amigos. E eu sabia, sempre soube que ele era capaz de tocar tudo o que quisesse, não é? E foi o que aconteceu no álbum, e acho que correu bem. Não podia ter corrido melhor. Os arranjos são todos dele, não é? Com alguma ideia ou outra minha, mas está tudo lá da cabeça dele. E levar isto para estúdio? Tornou-se simples, facilmente, já quando, enfim, já levavam as coisas perfeitamente cozinhadas, ou em estúdio ainda tiveram ensejo de ir alterando alguma coisa em função do que foram gravando? Sim, fomos alterando, sim. À medida que íamos gravando a canção, não é? Primeiro, nosso método foi o seguinte: eu levava a minha ideia na guitarra e na voz, algumas ideias ainda inacabadas que acabámos por concluir juntos. Depois dessa ideia estar gravada, tentávamos meter uma batida, que na altura, com uma bateria virtual, depois acabámos por regravar mesmo a bateria acústica. Uhum. Depois da bateria, da batida, vinha o baixo e tudo o resto. E houve coisas que se apagaram e voltaram a gravar, ritmos alterados ou refrões que se mudaram. Mas também tivemos essa facilidade e foi fácil porque nós gravámos tudo em casa do André. E então não tínhamos timings e fomos gravando ao sabor da nossa criatividade. Sendo que quando começaram a gravar, a intenção era já este Burning Ends, não era uma coisa para ficar guardada, era para mostrar. Sim, era para mostrar. Sabíamos que já estávamos a gravar um álbum. To crawl Para quem não se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Nuno, temos aqui uma fase de desafios. E vamos a ele. São três. Imagino que vem tocar aqui Oliver do Hospital. E que, não, enfim, os Beirões são conhecidos por serem, enfim, simpáticos e agradáveis. Vamos tentar fazer jus a isso. Vamos lhe convidar, dizer assim, pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que os Fingers iriam convidar? Bem, eu acho que a primeira banda que eu convidaria, puxando a brasa à minha sardinha, seria os Bússola. Muito bem, muito bem. Estou a tocar a guitarra elétrica e a fazer segundas vozes. Eu acredito muito no projeto. Eles vão lançar também agora álbum. Vão lançar um trabalho agora em outubro também. E bem, outra banda, outro. Eu gosto muito da música dos Peixe Avião, eu acho que falava com eles. Muito bem, os Peixe Avião lá acima de Braga. Both your feet in the water. You feel a cold breeze on your forehead. Friendly words keep you close on a Sunday afternoon. But your heart can't be found anywhere. Take a break from yourself. Go outside and get away from the telephone. Late wine may ring up. Sorry's about her. On your way back home, oh, no. Just come home with her. I'll be here with her. We'll share days and colors. We'll watch seasons changing and warm words come backwards. Where she's born. Between us, but I'll hold to this thread of hope for you to come home. We could grow old together. Days become years. Awaken fears. 1,000 miles between us, but I'll hold to this thread of hope. To come home, we could grow old together. Days become years. Um desafio. Imagine que vem uma banda da cena internacional e que chegando a Portugal diz que não, eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos Few Fingers. De onde gostaria que viesse um convite desse tipo? De onde gostaria? De um cantor norte-americano chamado Andrew Bird. Do they congregate or come to fall? Scatter like a billion spores and let the wind just carry them away. How can kids be so mean? Now famous doctor tried to clean as it went home at the end of the day. And this nature show that rages every day. It was down your heart as intuition say. We were all basically alone, despite what all your studies had shown. There was no sticking for closeness, it was just a case of mitosis. Quer dizer, eu ouço tudo o que ele já fez. Acho um músico extraordinário. Curiosamente, até porque fala em Andrew Bird, e também puxando aqui a brasa, enfim, aos autores nacionais, e já que falou em Peixe Avião, e porque partilham a PAD, portanto, a editora lá em cima de Braga, Old Jerusalem podia também ser um nome interessante para um concerto vosso. Sim, encaixa. Muito bem, também já foi nosso convidado, Francisco. Agora vem o terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos Few Fingers que façam uma versão para integrar o tal disco. Pois bem, quem gostaria de homenagear e que tema é que iriam escolher? A primeira banda que me surge à cabeça são os Ornatos Violeta. Muito bem, Ornatos Violeta. E a canção... A canção... A Dama do Sinal, acho que daria uma boa versão para Few Fingers. A Dama do Sinal não olha para mim como era normal. O guarda errou em pô-la no chão, ou na procura quem são. Mas nada indica que eu vá por fim dar paz à minha mão. Patrícia pensa igual acerca do que é para nós fundamental. Bastava um dia para mostrar quem sou, embora ignore agora com quem vou. Mas vejo um fim tão mau, não vês que em mim tu vai olhar. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. chega o comboio à nação. Eu vou para casa, vou ligar a televisão. No 26º canal falará PJ, um espanhol divinal. A dama espera pelo fim do Pimp Show. Perguntará se eu tenho alguém. Perguntará quem é que eu sou. Perguntará se eu faço bem. Bastava um dia para mostrar quem sou. Embora ignore agora com quem vou. Mas vejo um fim tão mau. Não vês quem me tuba maior. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. Que a noite é mais quente à luz do seu olhar. Porque experimentaram? Não. Nós por acaso andamos à procura de uma versão para podermos tocar ao vivo, ainda não sabemos qual. Fica aí a possibilidade. Exatamente, de experimentar. Se os virmos a tocar e aparecer, já sabemos onde é que surgiu o desafio. Now go be thou. pouco falámos da questão do, enfim, do público, que de algum modo vocês podem orientar em termos de concertos, de tal música sentada, mas e sendo certo que este é um primeiro disco, a pergunta é inevitável que se faça: quem acham que vai comprar, entre aspas, hoje sabemos também o que é a vida dos discos, mas quem vai consumir Few Fingers? Que tipo de target, digamos assim, é que possam ter? Bem, isso é uma boa pergunta. Eu penso que as pessoas que já ouçam música folk, não é? Música feita nos Estados Unidos, pessoas que conheçam, por exemplo, Andrew Bird ou Ryan Adams e que gostem, e talvez numa faixa etária acima dos 25 anos, estou a supor. Estou a pensar nisso a primeira vez, mas acho que sim. Pessoas que já ouçam cantautores e coisas mais acústicas e folk norte-americanas. Fingers é uma banda nova e aparece num conjunto de muitas outras bandas que aparecem, e o vosso disco vai aparecer no meio de todos tantos, embora até se vai destacar, porque é interessante de facto a capa. Mas qual é a estratégia para se dar a conhecer o trabalho de Nuno Reis e de Pereira, portanto, Few Fingers? Como é que chegam ao público? Pois se o público gosta ou não, são outros 500, não é? Essa já é uma tarefa que já está na esfera do gosto pessoal. Claro, claro. Mas chegar às pessoas, como é que é? Nós estamos a fazer o que a maior parte das bandas tenta fazer também, que é tipo, dar a conhecer nos média, temos alguém a trabalhar para nós, a tentar nos pôr Sim, estão muito bem entregues às recalinhas. É verdade. A pôr a tocar o nosso disco, a fazer entrevistas e em todo tipo de suportes, quer na rádio, televisão, ou jornais, revistas, pronto, tudo isso. E também queremos apostar no Facebook, claro, internet, videoclipes, todo tipo dos média disponíveis. Hoje em dia nós vamos tentar chegar lá dessa forma para depois nos poderem convidar para tocar, que é isso que queremos fazer, é tocar ao vivo. A proteção de vendas, essa é algo até que vos passa ao lado? Pois eu acho que sim. As pessoas já não estão muito viradas para o suporte físico, para um álbum, para o suporte físico, não é? Nós queremos vendê-los principalmente ao vivo. Sim, é o que tem acontecido, não é? No final dos concertos. Exato, depois de mostrar, não é? Agora a pretensão de eventualmente ser, enfim, nos escaparates junto a outros, enfim, nem pensam nisso nesta fase. O disco vai ser distribuído dessa forma. Claro, sim. Mas não temos grandes expectativas em relação a isso, não é? Hoje em dia não é fácil. Nuno, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova e iremos estar atentos ao desenvolvimento que vai sendo este Burning Hands e, claro, ficamos à espera de outros trabalhos seguintes para saber o que é que os Few Fingers não podia fazer. Ok. Um abraço, obrigado por tudo. Ah.